seria pra nunca mais voltar. Segui meu caminho esbanjando sorrisos e por dentro um coração totalmente em pedaço. Virei um CPF falso e tornei um CPF falso. A noite vem e vem, a insônia com ela vem também. A gente longe um do outro, mas irá e vai parar em lugar algum. Melhor pegar o arquivo 121. Pegar o arquivo 121.